Estamos chegando com o Pretinho Básico para todo mundo ouvir pela Rede Atlântida, pelo atlântida.com.br. Chegamos com a informática. Aliás, a informática não. O Big é preço baixo todo dia. Peguei a página errada aqui. Da Miller, a moda está nas ruas. E como vão os amigos do Pretinho? Vão bem? Fala, KG. E aí, boa tarde. Tudo bem? Quem que tá estranhando, Mr. P? Quem que tá estranhando? Eu tô com essa cara de ué, tem alguma coisa errada. Eu fiquei contando. Ah, é muita gente. É verdade. É verdade, estamos em processo de decapitação aqui no Pretinho Básico. Estamos abrindo o processo. Posso ir embora, cara. Cajezinho, tudo certo, Cajezinho? Tudo bem, Marcos Pianjas? Ótimo. Porazinho, tá beleza? Ótimo. Potter, tá bem, Potter? Sim. Vem, fala, Geiso. Fala, tá lá. Beleza, Geiso. Duda Garbi trouxe o Geiso pra gente aí, a estrela móvel do Pretinho Básico, 6 da tarde de quarta-feira. É o Homem Galpão Crioulo. Fala, meu compadre! Tá animada essa festa hoje? Tá animada a festa, né? Tá bom, que beleza. É a alegria de trabalhar com os amigos, é bacana. Com as pessoas que a gente gosta. E é isso, é por isso que a gente é muito... Cara, tem arma ainda. Alguém dá um tiro no KG, cara. Não, e além disso... Sim, o time tá fazendo... E além disso, ainda fica na apresentação do Neto batendo tambor. Isso atrapalha. Isso atrapalha, esse tambor atravessa. Olha. Esse tambor atravessa. E outra, os flatos do dia é uma porcaria. É isso aí. Morte aos flatos do dia. Morte aos flatos do dia. Gostaria de mandar um abraço. Um abraço ao KG, que eu acho um cara gente fina. E acho até legal esse tambor aí no início. Mas é bem puxa saco, hein, Neto? E ele tá com um set de samba rock aí, ó. Que são contratantes. Pessoal interessado. Pessoal da Cidade Baixa, KG tocando muito legal. Não precisa contratar. É nova tendência. Só o Porã, pô. Só o Porã e o Mr. P. Queridos, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Vamos nós aqui. Comissão aprova candidaturas avulsas para prefeitos e vereadores. Com a mudança, os candidatos aos dois cargos não precisam mais ser filiados a partidos políticos para disputarem as eleições, mas precisam coletar o apoio de 10% dos eleitores do município para que tenham as candidaturas avalizadas pela Justiça Eleitoral. A mudança dividiu os integrantes da comissão, que por maioria decidiram testar o modelo das candidaturas avulsas nas eleições municipais, sem estendê-lo para os demais cargos públicos. A comissão realiza sua última sessão amanhã para votar dois pontos pendentes. Primeiro, cotas para mulheres nas eleições e a realização de referendo ou plebiscito para submeter a reforma política à consulta popular. Comentários? Cotas para as mulheres? Cotas para as mulheres. Deve ser para, por exemplo, assim, um partido ou uma coligação. Tem que ter tantas mulheres. Tanto por cento de não mulheres. Não tem partido. Tu não entendeu a notícia. A notícia diz o seguinte: está aberta agora, está aberto o teste para candidatos sem partido político. Tá, mas então entendeu? Como é que se coloca cotas de mulheres, assim? Como é que se preenche essa cota de mulheres concorrendo? Porque, tipo assim, eles querem que tenha mais mulheres concorrendo. Deve ser isso. Eu pensei que tu soubesse como se preenche cota de mulheres. Tá, como é que é a notícia? Do Nós início estamos ao falando fim. Sério, não, cara. Não vou repetir a notícia. Desculpa. Não, mas não, não vou. Tá, mas tu não acha que cabe a minha dúvida? Como é que se não, preenche? É porque eu também fiquei atrapalhado. Tá, não. Então vamos no parágrafo. Desculpa. A comissão realiza a sua última. Não, tá. Tu quer entender o que acontece? Sim, por favor. Os candidatos. Prefeitos e vereadores não precisam ser filiados a partidos políticos para disputarem as eleições, mas precisam coletar o apoio de 10% dos eleitores do município para que tenham as candidaturas avalizadas pela Justiça Eleitoral. O que isso quer dizer? Isso não tem a ver com cota para mulher. Até então não abrimos o assunto da cota para mulher. Isso. Tu vai explicar? Vou explicar. Então vai. O cara que conseguir 10% dos votos numa eleição qualquer... Está eleito. Não está eleito. Está eleito. Não está eleito. Está dentro da competição. Passa a competição. Mas 10% não é que está eleito. Okay. Ele foi em oitavo, mas para fins assim de análise... Tem a candidatura como diz aqui, avalizada pela Justiça Eleitoral. Pianjas quer ser vereador, certo? Sem nenhum partido político. Ele foi lá no TSE... E registrou a candidatura. Eu quero Pianjas... Me dá um número aí. Sem partido, TRE, desculpa. 469. Se ele atingir 10%, 10% passa. Já na votação, valendo mesmo. Valendo. Aí ele já entrou na briga. É isso. Entrou, né, na briga. Se chegar 50% foi eleito. Tá. Sim, sim. Mas uma pergunta. Não chegamos ainda na cota das mulheres. Sim, sim. Não, mas é que é importante isso aí que nós estamos falando. Isso é mais do que importante, cara. O cálculo para cadeira de vereador. Isso é um princípio de reforma política, cara. Cada um de nós pode se candidatar sem partido. Sem ter uma ligação com uma instituição partidária que vai querer que tu vote junto com ela, que tu pense ou que negocie politicamente. É incrível. Mas aí passa a modificar. Os Estados Unidos têm o candidato independente, né? Que não precisa ser do Partido Democrata nem do Republicano. É que lá é tão evoluída a democracia, quer dizer, há mais tempo evoluída, que ficou em dois lados. Mas de vez em quando, te lembra que teve uma eleição que chegou um cara que deu uma beliscada, até um texano, se não me engano. Mas aí, pra presidente, nesse caso, como é pra prefeito e vereadores, no prefeito tudo bem, mas no caso dos vereadores, os vereadores se elegem também baseado no número de votos que o partido recebe pra fazer a separação das cadeiras. É, isso ajuda, é verdade. E aí, como é que fica a situação do cara que isolado se candidata e atinge esse mínimo? O famoso voto na legenda, né? É, e agora, como é que esse cara que ganhou o mínimo de 10%, aí na cara e na coragem. Mas eu acho que é na cara e na coragem. Mas tu entende como é que vai ser dado pra ele na cadeira? Ele é dado pra ele. O cálculo, ele tá em desvantagem. Vamos dar uma rodada. Ele não tendo um partido, ele tá em desvantagem. Claro que sim, é isso aí. Ele vai ter que fazer uma votação absurda. Ainda é melhor tu estar dentro do partido. Que foi o caso da Luciana Genro. A Luciana Genro teve uma votação extremamente expressiva e não foi eleita. Por causa desse problema aí. Eu votei. Coeficiente eleitoral. Eu votei na Luciana Genro. Amanhã debateremos a questão das cotas para mulheres. Muito legal esse assunto. Tá boiando, né, gente? Vamos continuar, né? Pois tu devia. É, devia prestar atenção, gente. É o futuro do país. E digo mais, eu quando tinha. Gostei. Quando... 90, né, Geis? Olha aqui, ó. Eu matei a charada, Pi, desculpa, pra Tita. Matei a charada nas eleições. Pra mim, não. Das mulheres. Cotas para mulheres nas eleições. Independente de se tem partido, se não tem partido, se é candidato avulso ou não é. É uma cota que tem que ser, ou seja, a partir de agora os caras vão debater, então, se é viável reservar um número de vagas para mulheres na política. Perfeito. Certo? Perfeito. Como sendo obrigatório o número X. Isso aí. Perfeito. Isto vai ser debatido ainda. Vai ser debatido. Maurício. E também a realização de referendo ou plebiscito para submeter a reforma política à consulta popular. Maurício. Que nem o referendo das armas, lembra? Não foi aprovado ainda? Não. É uma ideia. É uma ideia. Tudo. Vai ser submetida à apreciação da população. Inclusive essa questão dos 10%. Inclusive. Fora. Segundo o Maurício Povoso aqui no nosso Twitter, já existe cota para mulheres. Nas eleições proporcionais, 10% dos candidatos das coligações têm que ser mulheres. Sim, e a ideia é aumentar isso de meio a meio, pelo que tô entendendo. Ah, então pega e põe só mulher lá pra governar a gente. Ah, peraí, cara. Ah, vamos embora. Volta aqui, Piange. O que houve, meu? Vamos fazer a pretinha básica aqui. Já mandam em mim. Já mandam em mim, cara. Já fizemos, né? Já mandam em mim no Brasil, que é a Dilma. Isso agora querem mandar. Aí, mandaram em ti no governo estadual até o ano passado. Até o ano passado, a chefe aqui da Rádio Atlântica é uma mulher também. É verdade, obrigado. Coordenadora comercial. Vocês não têm dúvida. Mulher. Vocês não têm dúvida que daqui a uns 15, 20 anos os homens vão estar em casa. É, vamos lá. Eu acho que a mulher, cara, vou falar um troço forte aqui. A mulher tem mais escrúpulos que o homem. Não tem nada. Tem, não tem no nada. Sentido da justiça, da honestidade pra governar, pra ser uma política. São piores. Não, cara. Piores, ela acho. Tem mais escrúpulos que o homem, tenho absoluta certeza. Elas tinham mais escrúpulos quando menos elas tempo. Não tinham tantos direitos. Sabe qual? Quando elas começam a conquistar o espaço, aí elas começam a perder o escrúpulo. Novo, tu tem que dar poder pro ser humano pra conhecer ela. O poder começou agora na mão das mulheres. Então, a gente vai ter uma noção, a gente precisa de um distanciamento histórico. O poder natural ela sabe usar, que é o poder materno. E esse ela faz de uma maneira absurda. Agora, como esse outro poder é um poder de conquista, talvez neste de conquista ela possa se violentar. Mas se a mulher roubar dinheiro público, vai comprar em sapato e bolsa. É, aí volta pro. Muito bem. 6:14, vamos ao segundo destaque do Clique RBS. Isso aí foi só o primeiro. Né? Médicos paralisam atendimento a pacientes conveniados nesta quinta-feira em Santa Catarina. Os médicos aproveitaram o Dia Mundial da Saúde para protestar contra a forma como as empresas que atuam no setor vêm agindo. A paralisação não vai prejudicar o atendimento de urgência e emergência, tampouco os atendimentos particulares. A interrupção é uma forma de brigar por reajustes de honorários exigir a regularização dos contratos entre operadoras e médicos e promover ações no Congresso Nacional para a aprovação de projetos de lei que contemplem a relação entre médicos e planos de saúde. As consultas e outros procedimentos não emergenciais previstos para esta quinta serão remarcados em Santa Catarina amanhã. Tá bem? Dia Mundial da Saúde. Algum comentário? Ah, amanhã. Dia amanhã. Mundial da Saúde. Amanhã. Esse foi o comentário. Homem que atropelou dois ciclistas em Porto Alegre responderá ao processo em liberdade. O Ednilson Vieira de Moraes, de 45 anos, foi preso na quinta-feira, liberado do presídio central na segunda. E o delegado afirmou que ele colaborou com as investigações. O Moraes atropelou dois homens que trafegavam em suas bicicletas na Avenida Assis Brasil, na Zona Norte, no dia 13 de março, e fugiu em seguida sem prestar socorro. Os ciclistas Giovanni Rosa Nunes, 34, e Ivanir Francisco Pereira, 46, tiveram ferimentos leves. De acordo com testemunhas, o automóvel teria ido em direção aos ciclistas. Mas vem cá, esse cara aqui não é aquele cara que estava em liberdade... Esse do tempo, Branco. Ele não estava em liberdade? Calma, liberdade condicional? Ele era foragido. Ele é foragido? Cara, ele estava com uma arma. Ele não era foragido. Ele estava em liberdade condicional. É diferente de ser foragido. Ele não estava com uma arma no momento também? Ele pode ser foragido porque talvez ele tivesse que se reapresentar. Ele estava em liberdade condicional. Eu acho um barato isso. O cara atropela dois ciclistas, aí ele contribui com as investigações. Quer dizer, não, peguei e atropelei mesmo. Então beleza, então tá liberado. Isso. Colaborou. Já diminui 50 anos na pena dele, que ele é gente boa. Parece que esse cara tava carregado, hein, Magnata? Eu dei informação que tava carregado o carrinho dele. Deixa eu falar um troço. Não? Não é fácil. Não é fácil andar de bicicleta. Não é mesmo. Não é fácil a minha posição aqui no programa, cara. Eu vou dizer pra vocês por que não é fácil. Quando vocês ficam rolando uma mulher pelada aí no monitor que tá de costas pra mim, cara, eu fico aqui tentando manter um programa sério no ar. Foi o Geiso. Entendeu? Não sei quem foi, mas foi tu, foi o Geiso e eu. Os três aí, que estão olhando. Eu tô só com um olho. Tu tá olhando também, Porã. Só com um olho. Você tá valendo aqui. Porã, Geiso e Potter, vocês estão. Sabe por que eu sei que vocês estão olhando mulher pelada? Porque lá naquele vidro reflete a tela do monitor e eu vejo pelo vidro, entendeu? Eu avisei pra tirar. E é gostosa mesmo, vou comentar. E tem um outro sintoma, né? É a Diana, viu? A Diana do paparazzo da Rede. Muitas vezes o Potter se interessa por esses assuntos polêmicos e tal. E agora ele tava quieto, vinheta... viu, Potter? Que o Porã quieto também. Porã quieto também, Porã ativista, engajado. Isso aí. Não falou nada. Eu proponho a mudança de lugar. Eu vou ali pra frente do computador. Não, óbvio não. Eu proponho tirar o computador dali. Os guris estão com o olho vidrado, querido. É uma boa, Tu também, Cinco Pila, tava olhando ali que eu tô ligado. Cara, tava quieto. Não te faz, Cinco Pila. Vamos dar uma girada aí, 6:17. Vai, KG! Do dia do Pretinho Básico com KG. Marcelo Antoni, amigo do Pause, leva o filho até a escola. Ah, o Antoni tá numa boa, levando o filhinho na escola. Vai casar, viu? Vai casar. É o filhinho, cara. Eu quero saber do cheque. É o filho adotivo do Marcelo Antoni. Exatamente, né? Isso que eu ia dizer. Como adotivo? É adotivo, né? É adotivo. Pô, e agora legal, ele vai ser pai um barato, biológico. Legal, barato. Ele foi um dos exemplos pro Brasil, assim, já deu várias entrevistas sobre adoção e tal. Ele fez questão de adotar um menino negro, cara. Ele é um barato. Diferente mesmo da cor dele, pra deixar bem claro, ó. Cara, eu não sei disso. Tu tá falando sério? É sério. É demais, velho. E ele não teve vergonha. Ah, não, quero adotar um garoto branco pra acharem que é meu filho. Foi lá e adotou um garoto negro e o garoto é lindo. E se eu não me engano, um garoto já com uma certa idade, porque as pessoas querem bebês, né? As pessoas que querem adotar, elas querem bebês. Fez a diferença. Adotou um cara e salvou esse cara de algum mal. Sem dúvida. Dias desses, na coluna do Paulo Santana na Zero Hora, o que eu escrevi? Não foi tu, foi uma menina, acho que foi a Letícia, jornalista. Recebo o cara. Que ela escreveu. É o itinerário, né? O itinerário do Paulo Santana. É, mais ou menos. Uma menina escreveu. Interino. É, sobre. Naquela história do Pimpo lá, né? Todo mundo. Ah, e o Pimpo, sumiu. Cachorrinho. E ela contou da verdade nessas casas que tem as crianças pra adotar. E ela pegou o caso de um menino de 13 anos que já teve várias visitas lá. Cada pessoa, cada casal que chega lá e sai com um coleguinha dele, um amiguinho dele, e o tempo vai passando, ele vai tendo. É uma dor por semana. Nossa, é verdade. Sabe porque tá, agora eu vou ter uma família. Ele vai ficando mais velho, também. Um ano. Agora eu vou ter uma família. Cinco anos. Te lembra? Agora eu vou ter outra família. Não. É, sabe? Aí ele tem 13 bebês, anos. Né? Ninguém quer pegar um cara de 13 anos, sabe? É complicado. E aí, como é que tu vai culpar uma família que já tá lá querendo adotar? Tu entende? Né? Então, é, não, processo brutal, né? Sabe? É então, brutal. É brutal. Mas vai do cara aí que tá nos ouvindo, tem uma condição, que quer adotar, né? Perder um pouco esse preconceito também de cor e de idade, né, mano? Isso aí. Às vezes, aliás, é o que mais acontece. É, mas não, tem muita criança pra ser adotada mais velha, muita, 6, 7 anos. O Potter, e muito pouco o bebê, porque todo mundo quer bebê, né? O ser humano que adota uma criança é um ser humano diferenciado. Né? Ah, eu adotaria. É verdade. Que adota, verdade. Que cria uma criança também. É que não só a questão de adoção. Especialmente o que adota. É. O que adota, que escolhe ir lá num lugar e dizer: este ser humano. Não é um cachorro, tá entendendo? É um ser humano. Este ser humano eu vou tirar daqui, vou educar, vou criar, vou encaminhar pra vida. Isso é muito legal. Tu tem plena atitude. Razão. Ele é diferenciado mesmo. E desculpa, Pianos, mas essa ideia assim, do adotaria, eu também, todo mundo, mas não é fácil. Adota. Ninguém, não é fácil. Cara, é uma minoria adotamos. Especial e, que faz e isso. A decisão de adotar já significa que tu automaticamente vai dar uma vida melhor para aquela criança do que aquele vive. Então, nós não temos ainda, no nosso caso, pelo menos meu, teu, do Feto, do Cajé aqui, ainda não temos a coragem de adotar. Posso falar uma coisa para vocês? Ainda está nos faltando essa capacidade. Então aqui não sei se é coragem a palavra. É, eu acho que é coragem, a, não é coragem, vamos ver. Preparo, a condição espiritual, a condição emocional, ainda, eu não sei. Porque se surgir hoje uma gravidez no nosso casamento, na nossa relação, nós vamos criar, né? E vamos estar felizes. Sim, é natural, entre aspas, natural. Beleza, vamos lá, já anuncia, telefona, fica feliz. E, no entanto, nós não temos essa coisa do... Mas eu já participei de processo de adoção, já fui em lugares... Sim, mas é pra tu ser adotado, né? Eu escolhi as crianças, não quero ir com esse tio. Crianças que não queriam ser adotadas. Vou fazer a outra parte. É uma coisa que eu já trabalho na minha cabeça e vou falar pra vocês aqui, dividir junto com essa audiência aí, tá? Eu, quando tiver um núcleo... Familiar, tu e um homem... Pode ser, entendeu? Eu vou adotar uma criança. Eu ainda vou adotar nessa vida uma criança. Vocês podem me cobrar. E não é a cobrança ruim, a cobrança boa. Sim. Vocês ainda vão eu ter também. Um filho do Potter adotado. Eu também. Eu adotei um garoto de 18 anos. Surfista. Leblon. Bruno Surfistinha. É, maravilhoso. 9h32, Giovanna Antonelli sua pra recuperar a forma. Só suando mesmo. Tá precisando. 11h54, Elano dá parabéns a Nive Stelman pelo Twitter. Tá de parabéns a Nive Stelman. Parabéns. Grande abraço pra Nive Stelman. 14 parabéns a Nive. Sofia Charlotte toma café no Leblon. No maravilhosa. Meu. A Sofia maravilhosa. Charlotte terminou o romance com o nosso amigo Malvino Salvador. E ela é uma grande mina amigo, maravilhosa. Do Pretinho, Malvino Salvador. É, o vídeo do Pretinho. Grande abraço, Malvino. 16h43, fim da solteirice. Harry Potter é visto acompanhado em setor de cama, mesa e banho em loja de Porto Alegre. Ah, por isso que ela tá falando em adoção. Por isso que tá adotando já, né? Já tá. Adotou uma garota de 13 anos. Eu tenho um exemplo a seguir na minha vida. Tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo. Parabéns, Porã. E agora, é questão de 11 minutos atrás. 11 minutinhos. 11 minutinhos, não era. 11 minutinhos era 6 e 12. Não, 21 minutos. Ah, 21 minutinhos, aí era 6 e 2. Não, mais do que 21. Não, 6 e 1. 6 e 2. 21 minutos. 6 e 2. Yasmin Brunet posta foto com cachorrinha no Twitter. Aliás, o Marcos hoje mandou, a gente retweetou na hora do programa, uma notícia no Globo.com que tem no nosso... A gente falou de gastos que as pessoas fazem, a gente tá falando de adoção, né? Uh-huh. De salvar uma vida, um ser humano. E aí a gente falou no Dauma sobre pessoas que gastam milhares de reais com cachorro, né? Um cachorro. Aí alguns ouvintes mandaram no Twitter umas notícias bizarras, entre elas essa. Tentaram adotar até o Valdir Soriano, né? Mas não deu. Britânica gasta mais de 50 mil reais no casamento da cadeia. Dela de estimação. É que aí. Ah, foi recente isso. Uma cadelice, né? A notícia do dia 6 de abril, hoje. Hoje. Você é que nunca casou com uma cadela, né? É verdade. A cadela, aliás, é linda. Para. Ah, mas acabou com a Gelson Latos. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar uma girada, Pi. em Lisboa. Quem tá comendo, Pi? Uma balinha. É o Mr. P. É o Mr. P. Come a bala primeiro, cara. Rapidinho. Em Lisboa, um carro ali. Um carro em Lisboa, ali. Do nada. Em Lisboa, um carro passa no sinal vermelho, a milhão. Aí Cristiano Manoel do chama ele. Ajuda, pare o veículo, pare o veículo. Aí o cara para ali. O senhor Peru é queijo, não acabo de ver que passou o sinal que estava vermelho. Aí o outro português disse: ah, desculpe, senhor guarda, mas é que realmente não via porque eu sou daltônico. Ah! Aí o senhor responde para ele: ah, é daltônico. E por uma casa em Daltonópolis não existe semáforo. Duas piadas uma só. Muito boa, dois em um. Qual é a Marco? Piada de gaúcho. Vai, esta vai pro Bruno, que trabalha aqui embaixo numa loja de celulares. Certo. Beijo pra ele, atende também. Muito bem, viu? Tá bom. Que sempre deixa o meu celular no vibracal. Que bom. Aonde? No bolso de trás? Bolso de trás. Claro. Bem apertadinho. Na frente faz muito volume. Comprei um celular novo agora que encaixa direitinho atrás. É? Vai lá no Big a próxima vez, né? Foi no Big. Foi no Big. Exatamente. Foi no Big. Tem que dar-lhe uma camatada de pau no Saldino. O gaúcho tá do lado do mineiro e o mineiro fala, mas... Oxê. Não. Tô com tanta fome que eu comeria um trem. E o gaúcho, tchê! Mas o gaúcho era macho e foi conhecer o pai da namorada. Chegou lá na casa e o pai da namorada disse: mas vem cá, ô Galdério, tu sabe que a minha filha gosta de um bem grandão e grosso, né? E o gaúcho: tchê, e quem não gosta? Um abraço pro Guilherme Craque e o Douglas Hackman e a galera que vai estar na Unicinos hoje à noite. Ah, é? Pra aula inaugural com o Pretinho Básico. Vocês que estão perto desse Albino aí, dá um soco nele. Ô, Cinco Pila! Ô, cara, Cinco Pila! Eu sou irmão do Cinco Pila, deixa eu te falar, cara, o Cinco Pila. O nosso ouvinte Guilherme Chaves está botando aqui. Ô, Feta, chamem o neto de Cinco Pila, que era o apelido dele lá no Alegrete. Na verdade, Cinco Pila é o Ernesto, meu irmão, cara. Ah, na verdade é o Borguetinho que tem. Borguetinho. Mas qual é a origem do apelido, pô? Não, que é a mordida aquela do horário do recreio, né? Tinha cinco pila aí, bom! Aí foi indo, ficou cinco pila. Pô, que tempo bom, que saudade que me deu agora, cara. E tinha uma coisa bem característica que tinha na merenda lá de Alegrete, é que as pessoas às vezes ficavam envergonhadas de ser da merenda, né? Uhum. Porque era destinada às pessoas mais humildes. Claro. E aí chamavam antes do recreio. E eu achei que era uma baita ideia, né, cara? Me inscrevi na merenda. Aí chegava e chamava na minha aula, assim, só eu. Levantava um pouquinho antes, ia lá, né? Ó, Neto, tá na hora da merenda, foi. Aí um dia alguém reclamou, né? Chegou nos ouvidos da mãe, disse: vem cá, Neto, tu tá indo tomar merenda, cara? Merenda pras pessoas, eu digo, pá, mas uma baita merenda. Cara, era um pãozinho feito em casa, cara, com uma batida, uma baita, e saía antes da aula ainda. Era a boa merenda do colégio, aí tinha, né, cara? História do comprar palitinho com refri. Sim. Era o tempo do gole do refri que tu segurava o canudo. Canudinho. Isso. Dá um golinho aí, tu dava um golinho. Tu segurava. Já segurava o canudo, boa. Apertava muito o canudo. Aqui mandou o Marcos de Joinville, teu... Chinelismo total. Puro. É, em uma entrevista de emprego, o entrevistador diz aos três concorrentes a vaga. É, vou dar na vaga, ele trabalhava também com rádio. Sim, radialista. Eu vou dar na vaga quem disser qual a coisa mais rápida do mundo. Aí os três ali, né, o paulista, o carioca e o nego velho, os três ali. O paulista respondeu: na minha opinião é a luz, né, porque aperta na chave e a luz já acende. Aí chegou o carioca: olha, meu irmão, na minha opinião aí, o piscar dos olhos, né? Porque nós vemos quando piscamos ali, rapidinho, né? Aí chegou o nego velho. Pô, parceiro, você quer que eu leia pra você? Olha aí, tá legal, obrigado, meu irmão. Qualquer coisa, tô aí, parceiro. Aí chegou a vez do nego velho. Olha aqui, querido, na minha opinião, o troço mais rápido do mundo é mesmo a caganeira. Aí o entrevistador ficou meio irritado. Que isso? Respondendo desse jeito... querido, é que a diarreia é mais rápida que um piscar de olhos, né, querido? E também que a luz. Aí os concorrentes não entenderam muito. Aí o Nego Velho respondeu, é, vou explicar pra você. Na minha opinião, é a caganeira burgundia, querido. Me deu uma caganeira tão forte, mas tão forte, querido, que nem deu tempo nem de piscar e nem de acender a luz, eu já tava todo cagado. Levou emprego. Mandou aqui então o Marcos de Joinville, um abraço pra você. Grande. Porazinho, me presta tua caderneta que eu vou mandar um bilhete pra tua mãe hoje. Quer a cadernetinha? Me lembrei de outro momento maravilhoso do colégio, né? Essa era brava. O boletim, a hora de mostrar o boletim, cara, eu deixava escondido o meu, às vezes. É, o meu demorava pra chegar. Eu tinha esse boletim que não vem nunca. A mãe demorava pra receber. Aproveita e lê essa lista de coisas da escola. Tá, atualmente tá falando. Eu ia contar uma piada boa, cara. Piada velha e boa! Apoio! Sorvetes Loreta! Duas bolas na sua casquinha. Eu esqueci. Essa piada tem um título. Que é Nunca Se Meta. Nunca Se Meta. E vai pra galera do Poderoso Lanches, lá da Zona Sul. Porra, Poderoso Lanches. Ah, mas tribão, que coragem, tribão, querido. Mas imagina o tamanho do X, cara. É um baita X. E deve ter o X Poderoso, né, no cardápio. É verdade. Certo. E Poderoso é até chinelo de dedo dentro. Mas também pra Ju, uma garota que encontrei hoje à tarde nas ruas da Cidade Baixa. Olha só, o estagiário, ele jogou fora essa piada. Ele jogou fora e eu cobrei dele. Aí o estagiário foi no lixo, abriu o papel e tirou um xerox. Que beleza! E a piada voltou, beleza. Porque eu cobrei dele. Boa, Porã! Tá? Dois amigos conversavam quando depois da segunda, terceira, quarta caneca de vinho, Rafael declarou, sabe, Beto, eu descobri uns lances estranhos e acabei com tudo. Quase deu morte. Tô na fase da divisão dos bens. Separação é difícil. Pô, cara, difícil mesmo, hein? É, tô meio brabo, mas agora eu vou organizar minha vida sozinho, de forma diferente. Pô, mas Rafael, sabe de uma coisa, Rafael? Foi bem melhor mesmo. Aquela tua mulher, ela tava ficando com todo mundo, sabe? E os caras que ficaram disseram que ela era mais louca que aquela imperatriz lá, a Teodósia de Bizâncio. Aquela mesmo que gostava de se envolver com três escravos núbios ao mesmo tempo. Porra, Beto, eu me separei, foi a do meu sócio. Sem comentários, quem mandou essa aqui foi o Taylor Broio. James Taylor. E vem aí, James Taylor. Boa tarde, Féter e amigos do Pretinho. Sou Anderson Dilkin, de Santa Maria do Herval. Ah, lá do Herval. Falei de Santa Maria do Herval hoje. Santa Maria do Herval é uma cidadezinha muito bonitinha, muito pequenininha ali no pé da serra aqui do Rio Grande do Sul. Lá, papai. Ele diz que... Ele, Magnata, falou, não fui Pauzinho. É o Pauzinho. Conhece o Herval? O Pauzinho conhece tudo que tem Herval. Tudo que tem Herval. Ele tá fazendo um estágio, né? Herval agora não é mais Herval, é Taqui, né? Ah, Taqui. Mas enfim, não é o caso. Ah, mudou tudo, mas mudou tudo. Ele tá no estágio, né? Tá no estágio, tá conhecendo umas mateiras, mano. Ah, tá bem louco. É, continuando no roteiro, por favor. Continuando no roteiro aqui. O cara, ele estuda jornalismo na Unicinos, jornalismo. Escuta todo dia o Pretinho, é deficiente visual, mas isso não faz diferença. Eu só digo isso pro pessoal saber, aqueles preconceituosos, que mesmo a pessoa tendo alguma deficiência pode viver igual ou quase igual àquelas, pô, bonito, àquelas com crase, que se dizem normais. Mas como eu disse, eu faço jornalismo na Unicinos, adoro rádio, trabalho na rádio comunitária da minha cidade e os escuto todos os dias, todo dia. Hoje vou estar lá na palestra que vocês vão dar na Unicinos. Boa! Não sei se é bem palestra, mas enfim, eu vou estar lá na Unicinos no evento em que vocês irão participar à noite. Assim como eu, todos lá estão muito ansiosos para estarem no evento. Não acho ninguém bonito aí de vocês, até porque não consigo vê-los. Boa. E também porque homem que acha homem bonito é gay. Essa é. Não é. Eu discordo do malandro. Bota uma cueca. Então bota uma cueca. Fé, olha só. Quem que é bonito aqui, Fé? Aqui? Aqui, quem é bonito? Aqui da mesa, aqui? Eu vou dizer. Peraí, eu vou falar. Eu acho o Marcos Pianches um cara bonito. Ah, então tá com um problema. O teu padrão já mudou. Os outros não querem mais ser bonito. Eu acho o Porão um cara bonito. Eu acho o Duda Garbi um cara bonito. Maravilhoso. E eu acho o Arthur Hubert um cara bonito. E o Potter, meu? O Potter eu não acho bonito. Caramba. Eu, o Potter, o Neto e o Pi. É que gosta que nem nariz. Gosto, né? Vocês são bonitos pras mulheres. Eu não me acho bonito também. Veja bem, eu poderia me achar bonito, mas eu não me acho bonito, entendeu? Mas, não, mas quando tu te olha no espelho assim, o que tu pensa assim? Eu penso, puta, como eu podia ser melhor que isso? Mas imagina se esse cara, nasceu cego, ele deve imaginar os homens muito feios, né? Se ele nasceu cego, ele deve imaginar os homens. Se ele nunca viu um homem. A deformidade, as mulheres, é um negócio. Como será que é a imagem do ser humano pra um cara que nunca viu um ser humano? É porque tátil, né? É a diferença dos deficientes visuais, né? Tem alguém que ficou cego. É, é verdade. E tem que respeitar, cara. Eu tenho um amigo mudo e epilético que o apelido dele é Vibracal. Show do intervalo. Como é o nome dele, cara? E já voltaremos. Vamos espancar Marcos Piangelo. Em breve estaremos de volta. Já voltaremos. Momentinho. Não, mas é amigo dele, cara. Deixa o cara, velho. Não é amigo nada, cara. Anderson, obrigado, Anderson. Vamos estar junto na Unicinos lá pelas 9:30 da noite. A gente chega. Porque é braba a BR, né, chefe? É brabo isso daí. É brabo isso daí. Fala pro Anderson levar um violão, vamos fazer um teste pra guitarrista da tribo com ele. Fazendo um testezinho hoje lá. É, tem lugar. Vamos ver aí, Geizinho. Ai, duas mulheres se encontram na fila da padaria. Tá. Claro. Aninha, Talada, que bom te ver. Como você está, Aninha? Eu soube que o seu marido fugiu com a empregada. É verdade, Aninha? Sim, foi na semana passada. Mas que horror, Talada. Logo a empregada. Como é que tu tá se sentindo, Talada? Ah, tô me virando, Talada. Tô me virando, tô levando a vida. Sim, Talada. Na verdade, eu ia mandar ela embora mesmo. Deixa eu ver se tu tá escutando Potter aqui, mano. Essa pedra é minha. Tenta roubar só as minhas cantadas, as minhas piadas, tu deixa comigo. Ô, queria é constrangedor, gente. Sim, tentei assim explicar. Fiquei mais por fora que quarto da empregada. Ô, gente. A piada assim quer dizer... Não, deixa pra lá. Aproveita e me dá a tua caderneta também, Geiso. Vou mandar um bilhete pra tua mãe hoje. Duas ofertas da nossa audiência aqui. Fala, galera! Tô vendendo meu PlayStation 2. Pô, de novo? Mais um. O mesmo? É o mesmo. Não, cara. É o mesmo, cara. É a produção. É, tem coisas que não estão saindo. A produção passou a tarde na pracinha ali, Magnata. É o mesmo. É o mesmo. Passado ali. É como é produção diferente, uma de manhã, outra. É, exato. E não se fala, é uma produção muda. É, só se fala. Muda e surda, né? No caso. Mais uma aqui. Olá, amigos do Pretinho. Tô vendendo meu iPad 2. Me chamo Leandro e venho através deste e-mail anunciar um sensacional iPad 2 para venda. É, não consigo ler o resto aqui, infelizmente. Não vou poder ler o resto do e-mail. Ele já vai pegar pra ele. Lamentavelmente, Leandro Alves, não vou conseguir ler. Mas eu te mando um e-mail daqui a pouquinho te explicar. Gostei. Ah, obrigado, Leandro Alves. Vamos fazer o show do intervalo. Ô, gente, vamos faturar primeiro. Vamos faturar primeiro. Vamos, Almir. Vamos. Quem quer vender aí, Almir? Um iPad 2. Opa! Que beleza! Tô vendendo aqui um iPad 2. Quer comprar o meu? Não. Não, brincadeira, gente. A gente tá aqui com o Banco do Almir. Opa. É o Almir Bank. Empréstimos, Almir? Empréstimos, exatamente. Almir o quê? Essa, né, por exemplo. Almir Empréstimos Bank. Banks, tá. Entendeu? E a nossa divisão do banco é Note of Game Bank Imobiliar Without Value. Meu Deus do céu. É a nossa divisão do a nossa divisão do banco. Agora complicou, meu. É porque o que acontece? O povo não vai entender. O que acontece? Nós emprestamos dinheiro para as pessoas. Sim. Só que nesse dinheiro vem impresso em português a nossa marca, o Note of Game Bank Imobiliar Without Value. O dinheiro, traduz. O dinheiro que nós emprestamos vem em português, eu não sei como seria, na verdade, seria posso fazer espanhol, o jogo Banco Imobiliário Sem Valor. Acho que seria mais ou menos isso. É o jogo que não tem valor. Impresso na nota, certo? Precisar de dinheiro, é só entrar em contato, a gente empresta o dinheiro e cobra os juros depois. Tá bom, cara. Obrigado, Talmir. Com nossos parceiros do Mafia of Italy. Mafia of Italy. Exatamente. A máfia da Itália, no caso. Ponto .itl, exatamente. Tá bom. ITL. O e-mail é: se não pagar, quebramos seu joelho, @ e botamos sua mãe num terno de concreto no meio do Rio Guaíba. Que isso, ponto cara. www. É um servidor, né? É um lance carinhoso. Obrigado, Dalmirzinho. Muito obrigado. É show do intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Ah, muito obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. 14 minutos para 7. Vamos fazer o Bola nas Costas aí. Quem é que vai? Casa Perini. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas Costas. Dobradinha, dois guris novos que estão estreando no mercado da bola. Fala, Vanzolim. Fala, Santaninha. É um prazer muito grande estar aqui com o meu querido amigo Paulo, né? É Paulo, né? Pablo Santana. Pablo. Grande abraço, Pablo. É um prazer muito grande estar contigo mais uma vez. Não vai conseguir falar, Pablo. Paulo, eu queria dizer que o Carlos Alberto, se quiser ir embora, que vá. Que isso? Que vá, porque o Grêmio não tem ele na precisa mão. Dele. Nós temos o Leandro. Nós temos o Escudeiro. Então, que quiser ir embora, vai embora. Vou ir, Vanzolim. Eu acho que o Grêmio não tá aproveitando bem o Loivo também, né? O Loivo tá... Coração de leão. Coração de leão. Tem que botar esse guri a jogar. Tá na hora desse guri. É, a oportunidade Loivo, é dele. Cara. Hoje temos jogo do co-irmão. É verdade, Pablo. Eu nem não, me fala disso. Eu não vou ver. Não dá uma de Jaguares, hein? 7 horas. É... 30 minutos. Meu Deus 30 do minutos. Céu, vai demorar horas vai. Esse bola. Tá, e aí, a Copa dos Campeões, Pablo? O Barcelona venceu vai com calma, 5-1 do time do Douglas Costas, que jogava no Grêmio. É verdade. O Douglas Costas e do campeão do mundo, Luiz Adriano. Com gol, aliás, em Mundial. Não conheço. Que jogava no Inter. Deve conhecer. E no outro jogo, o Anderson, que ganhou a batalha dos aflitos. Por onde quer que Anderson? Venceu de 1-0 do Chelsea. Em Londres, né? O Manchester ganhou fora de casa, portanto. Sim. Vai decidir em casa. Onde é que tá o Davi? O Davi tá fora de casa também. Jogando fora de casa. Cara, o que tá acontecendo contigo? Tu tá apaixonado pelo Davi? Eu sei que o Davi será o meu substituto na minha coluna, ele tá querendo me derrubar. Vai ser o Potter? Não, não vai não, Fabrício, não vai nem falar isso. Não. Vai ser o Potter. Mas tu tá tão bem. Tu tá forte. O que mais que tem? Era Bato, isso, né, Fabrício? Vamos dar uma rodadinha aí, acabou. Os velhos discutindo. Os velhos botam pra baixo o troço, mano. Que é isso, velho? Muito obrigado. Obrigado, Vanzolim. Obrigado, Pablo. Obrigado, um abraço. 12 minutos pra 7. Deixa eu contar pra vocês que nesse sábado, dia 9 de abril, tem transmissão do PB ao vivo da Casa do Ouvinte. O nome do vencedor vai ser divulgado na sexta-feira, dia 8, no PB das 18 e no site da Atlântida, logo após as 19 horas. Estaremos mais uma vez na casa da nossa audiência. Não esqueça, você que está participando da promoção, nós queremos pasteizinhos de carne. Boa! Só isso, nada mais. Cansou do meu enroladinho, né, Magnata? E Coca-Cola, obviamente. Cansou do meu enroladinho. Tá bravo. Muita gordura. Nunca fui muito chegar nesse enroladinho aí. Vamos dar uma rodada aí, Mr. Pilha. Muito bem, abraço, saudações e obrigado à rapaziada da revista Press, no seu ano 15, na edição 131, onde tem uma entrevista comigo. Quantas páginas? Eu acho que umas 4. 1, 2, 3, 4. E a revista Press é uma das mais importantes publicações do mercado editorial do sul do país. É verdade. Então, e traz um grande destaque para essa grande figura. É verdade. Everton Cunha. Obrigado. Eu já vi o Pi na Press e agora eu quero ver o Pi na G Magazine. Boa! Lançando o desafio. E parece que na revista Grass desse mês tem o Pause. É verdade. Vai, Pi. Novo CD da tribo. E além desse abraço pra Diele, pra Suelen, e pras meninas da farmácia mais econômica na frente do Hospital Nossa Senhora das Graças em Canoas. Farmácia do Neco. O mendigo brasileiro foi pra Portugal achando que as coisas iam melhorar, mas acabou ficando na mesma, andando pelas ruas de Lisboa. Olha aí. I'm Mr. P. Raios. Lá vai ele, morrendo de fome. De repente olhou mais adiante e viu um sujeito que casualmente era Cristiano Manuel comendo banana. Só que o cara comia a casca da banana e jogava a dita cuja fora. E aí o mendigo Tupiniquim não pensou duas vezes. Pegou a banana e começou a comer, com gosto, claro. Cristiano Manuel tirou sarro do mendigo. Ora, pois, olha que gajo burro. Só pode ser um brasileiro, não é verdade? Aí o mendigo olhou pra ele. The number one radio station, é, sou brasileiro mesmo, mas posso saber por que você está me chamando de burro? E aí, Cristiano Manuel disse: ora, pois, porque estás a comer um sabugo de banana? E aí, KG? Olá, pretinhos, meu nome é Juliana e todos os dias eu e minha amiga, colega de trabalho e curso, Andressa, escutamos o PB das 18 horas. Ela tá pronto. Dando curso? E amamos o Geiso, tá ligado? Ué, aí, fala. Queremos que lê no PB das 18 horas. Sai, acertou. Uma mulher foi levada às pressas pra CTI de um hospital. Lá chegando, teve a chamada quase morte, que é aquela situação pré-coma. E nesse estado, encontrou-se com o criador. O que é isso? Perguntou o criador. Eu morri, meu Deus, eu morri. Não, pelos meus cálculos, você morrerá daqui a 43 anos, 8 meses, 9 dias e 16 horas. Muito obrigado. Trabalhou na Varig, né? Ao voltar a si, refletindo quanto tempo ainda tinha de vida, resolveu ficar ali mesmo, naquele hospital. Fez uma lipoaspiração, uma plástica de restauração dos seios, plástica no rosto, correção do nariz, correção na barriga, tirou todos os excessos, as rugas, tudo mais o que podia mexer pra ficar linda e jovial. Após alguns dias, depois da sua alta médica, que demorou uns 6 meses, pelo jeito, ao atravessar a rua, veio um veículo em alta velocidade e... Pum! Atropelou a mulher, matando-a na hora. Ao encontrar-se de novo com Deus, ela perguntou, irritada. Puxa, senhor! Você me disse que eu tinha mais 43 anos de vida! Por que que eu morri depois de toda aquela despesa com cirurgias plásticas? Deus aproximou-se bem dela, olhando-a diretamente nos olhos, disse... Criatura, eu não te reconheço. Criatura. Vamos mandar um beijo para um ouvinte nossa, diz ela que é nossa fã, Emanuela Venning, tá aqui no Twitter pedindo um beijo para nós, papai. Aqui. Ela é fã do Potter, do KG, do Pretinho Básico, do Real Fetter. Então tá, beijo aí, Emanuela Venning. Quase winning do Santana. Quase winning, é winning. Vai daí, Marcos! Desafio de frases contra o Mr. Olha aí! Vem aí, bom quadro! Bruno Mascarenhas manda o dele. Bruno Mascarenhas, né? Manda o dele. Lá vai a frase do ouvinte. Peraí, bota aí. O homem de bem exige tudo de si. O homem medíocre espera tudo dos outros. As palmas. Não peguei mortadela, hein? Agora o Mr. P. Liberdade pra dentro da liberdade é o silêncio sem culpa. Mas quem é a vitória? Eu fico muito feliz de ver o crescimento que está tendo o meu amigo Everton Cunha. Parabéns, está crescendo muito, hein? Tô com um troço encabeçado pra tipo o interior aí. Vitória de Mr. P mais uma vez. Eu não entendi, só uma? Era só uma? Só uma. É uma só? Muito chato, esse quadro é muito chato. Não, o quadro tem bom, cara. Tem mais uma? Muito chato. É mais um desafiante. Do lado esquerdo, Rômulo Moritz. Manda a sua frase. Vai, Moritz. Amor de mulher... é real. E também dólar e euro. Ó, veio bem. Agora que vai ter que te puxar aí, meu. Foi bem. Vai lá. Vamos ver. Mr. Pino, dia 28 de outubro de 2010. Como será que eu tava nesse dia? Foi no banheiro. Se o olhar fala, a lágrima silencia. perdi. Foi empate, Perdeu o Playboy. Sempre quando o Pi recebe poucos aplausos, ele tem que ter um tiratema. Tiratema. Na voz do Pi. Vai, na voz do Pi, vai. É a mesma. Sim, é o tiratema. Vai. Se o olhar fala, a lágrima silencia. Como a voz do criador. Cara, brincadeira. Ô, meu, mas mandou bem o Rômulo aqui. E ele manda uma outra frase muito boa, que é o seguinte. Não é desafio. Não tem como, cara. Mas ele diz, essa frase não é desafio, é apenas uma frase engraçada. É o que ele diz, tá? Nem todas as mulheres se realizam apenas no fogão. Muitas delas só encontram a verdadeira felicidade no tanque. Agora ninguém segura o Rômulo. Que loucura! Tá bom, obrigado, galera. Alô, Nicino, estamos chegando na área aí, hein? 9h30, 15 pras 10, estamos aí, galera. Bem tranquilo. Vamos sair daqui às 7, pegar um lanche no Moacir, depois passar pra abastecer. Ah, tem que passar lá em casa. Passar lá na casa do pegar Marcos, no Uma e tá. Tem que pegar o Davi na ZH. Eu tenho que passar lá em casa só pra ver o jogo do Inter rápido e depois... Cara, nós não vamos ver o jogo do Inter. Vamos! Em HD, vamos, cara. Sim. Vai passar em HD o jogo, meu. Cara, mandar um abraço aqui pra Sheila, pra Manu, pra Marcília, pra Vanessa, pra Camila. Marcília? Que eles são lá da Carvalho Advogado, mandaram... Opa, Carvalho. Olha! Bicho pegou. Não fui lá. Valeu, um abraço pra todo mundo aí, Juquinho. E aí, meu compadre? Durante o acampamento da Semana Farroupilha, Parque da Harmonia... Que não pode entrar heterossexual lá, né? Pode sim, cara. Não. Durante o acampamento da Semana Farroupilha no Parque da Harmonia, as principais lideranças do estado do Rio Grande do Sul resolveram retomar a Revolução Farroupilha e enviaram uma mensagem pra Brasília. Vai daí, nego Beto. Cambada de frouxo. Declaremos guerra, amigo. Temos 85 mil cavalos e 90 mil homens farroupilha. Aí Brasília respondeu... Aceitamos a declaração. O exército brasileiro tem 3.800 tanques, 160 aviões, 98 navios e 2 milhões de soldados. Vamos mudar a página. Após dois longos dias de intensa discussão, a gauchada mandou um outro recado. Retiremos a declaração de guerra, querido. Não temos como alojar tantos prisioneiros. Chega aí, Cid Moreira. Boa noite. Boa noite, Cid Moreira. Tudo bem? Dá um abraço aí. Ah, um abraço. Obrigado. Meu pulmão. Desculpa. Que merda. Mas eu tenho um pouco mais de delicadeza com as pessoas que darem. O pessoal reclama mesmo da minha força. Você, às vezes, é um babaca. Desculpa. Poxa, mas eu te pedi um abraço e tu me chama de babaca. KG, não se meta você, seu merda. Que isso, Cid? Que é isso o quê? Cid? O quê? Vai acabar o horário. Vai no salmo. Ah, Marcos, você me entende. Porque é um bando de trouxa. Tu bebeu, Cid? Eu não vou negar. Tá na cara que tu bebeu. E daí? Vamos pro Nicinos lá ver as gatinhas do jornalismo. Vão ter meninas lá. A Judite lá, Judite. Ah, mas aí ela me queima. Não, a Judite não é... A Judite é professora. Professora. Não, eu quero guriazinhas. Tem o pessoal da Star Service lá da Unicinos também que é... Era isso, estamos encerrando este pretinho, Cid Moreira. Não vamos. Nós vamos com a voz do Brasil agora. Ah, não. Os salmos amanhã às 19. Eu quero fazer os salmos hoje. Não, hoje não vai dar. Vai ter que dar. Mas não vai. Porra! Que isso?